Olá, boa noite, sintoniza exatamente o radar. Este som aparece de segunda a sexta, o que também dá a terça a sábado entre as 23 e a 1 da manhã. Pontinha da antena radar, megahertz 97.8 para radiodifusão, emissão online www.radarlisboa.fm. Hi, how you doing? Nós por cá todos bem, é bom regressar ao ativo. Virgado 25, a nova Toca do Lobo. Iniciais a Virgado 25 a começar mais uma semana de contacto convosco na radar entre as 11 da noite e a 1 da manhã. Sons do início, a edição que une as noites de segunda para terça-feira, Dan Auerbach, metade dos Black Keys, num álbum aparentemente notável pelo que vamos descobrindo. Keep It Hid foi Heartbroken in Disrepair. Please welcome Caribou. Now she's falling apart. iniciais de Viriato 25 a completarem-se por aqui com Roses, King's Castles, Brass Winter. Os sons do início pareciam indicar e parecem indicar noite de festa. É certo, porque as notícias são ótimas. Vai rodar um bom bocado do novo Trail of Death. And you will know us by the Trail of Death. My dark hearted knows there's something wrong. He lied there still, his body holding on. I wish I'd never left. I wish I'd always told you more. From the floor. Life cut short from choking from the stars. I wish I'd never left. I wish I'd always told you more. Unanswered phone calls spinning with fear. Misguided past times I'll not be here. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Regresso às 23h30 para o habitual tira-linhas de Ana Cristina Ferrão. Tínhamos dito que era noite para nós de festa, alguns entenderão, já que há novo álbum dos Trail of Death para rodar. especiais de Viriato 25, noite de segunda para terça. Este para nós é um momento algo solene. E dissemos algo. And you will know about the Trail of Dead, o álbum The Century of Self. Listening. Antes um álbum intenso, estamos a experimentá-lo aos poucos junto à voz de Radáricos da Noite em Viriato 25, fase inicial da edição segunda para terça. O álbum chama-se The Century of Self e cheira-nos e soa-nos a arrasador. And you will know us by the Trail of Dead.

ground it bears no fruit at all. Only poppies laugh under a crescent moon. The road refuses strangers, the land, the seeds we sow. Where might we find a land as white as snow? As boys we would go hunting in the woods to sleep the night, shooting out the stars. Now the walls are every passing stranger, every face we cannot know. If only a heart could be as white as snow. If only a heart could be as white as snow. Foi o take para as soltas de Viriato 25, primeiro das 2 horas na pontilha da Antena Radar para o último YouTube, White as Snow. De repente aparecem na Jack Jay War 4 temas nunca editados, registados entre dezembro de 2006 e janeiro de 2007 para Bon Iver, graças naturalmente ao sucesso de Forever, Forever Ago. É um EP chamado Blood Bank. Thank you. juntos recentemente para um EP de Bon Iver chamado Blood Bank. São apenas 4 temas gravados entre, aliás, no frio de dezembro de 2006, janeiro de 2007. Blood Bank e Bitch Baby, entre as soltas, por aqui em Viriato 25, noite dentro na radar. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz, de segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, o uivo da resistência. Estamos a Viriato 25, noite segunda para terça, convosco até à 1 da manhã. É hora de... the blues. I ain't leaving my hometown. I ain't chasing nobody down. I ain't leaving my hometown. Drive your wife. I'm not gonna stop until you're satisfied. You're gonna be the envy of all your girlfriends when they find out who you're going out with. Rule number two, we're gonna do it for a couple of hours. Wait a minute, we're talking about me. Add on three more. We're gonna do it all night long. Rule number three, do it till dawn. Yeah. cold and alone. You're gonna tell him you got a new man, baby, and that I'm good. I'm the best you had, woman, and this is gonna make him cry. Oh, he's gonna want you back, but baby, that's your cue to give me a call and another try. Eis tópico novo na Colher de Blues, a acompanhar no Zero Sessão. Outra vez, Danko Jones, o álbum B-Sides. Few months now, and I think I should meet your mom and dad. Oh, you can trust me, baby. I'm a gentleman. But watch out. My hand walking up and down your leg. Turns you on. É a colher de blues com um tópico no verso da semana. Vamos acompanhar o super longo B-side de Danger Jones. Grande parte dos temas duram um minuto e pouco, mas o total chega aos 27. Danger Jones, B-side. Até à uma da manhã, é a noite de segunda para terça. Para trás ficou a colher de blues com Deco Jones. Até à meia-noite com a companhia dos Calaxico, Carried to Dust. Songs of the birds like hands call the earth. From fear before taking tierras que nunca he visto, cruzando el río de mi destino. Solo soy un chico más que sueña en alto y mirando al mar. Radar, meia-noite. Os monstros sagrados do rock vêm a Portugal. AC/DC. 3 de junho, Estádio de Alvalade. AC/DC. Bilhetes à venda. AC/DC, o concerto do ano. Olá, boa noite, sintoniza a Radar, tem a companhia de Viriato 25, a nova Toca do Lobo, por aqui, até à 1 da manhã. Hi, how you doing? Viriato 25 tem transmissão da pontinha da antena Radar 97.8 MHz de segunda a sexta entre as 23 e 1 da manhã. Praticamente dá também um terço a sábado. É ótimo. Emissão também online em www.radarlisboa.fm. Bem-vindos à segunda hora de hoje. deste Viriato 25 para a segunda hora da noite, segunda para terça, depois da longa pausa em que pretendíamos recuperar um título mais da banda sonora de Eyes Wide Shut de Mr. Kubrick. Falhou, vamos tentar amanhã com o habitual banho de sabão azul e branco e água. As inaugurais couberam, entretanto, a School of Seven Bells. I am under no disguise. British Sea Power. The Great Squaw. são soltas a orar a segunda hora de Viriato 25, nova toca do Lobo até à uma da manhã na Radar. Há pouco School of Seven Bells, também British Steve Power com este The Great Squaw, The Stills, Snake Charming the Masses, faz parte do álbum Oceans Will Rise. Aliás, soltas da fase inicial de Viriato 25, nesta noite segunda para terça, da Stills, álbum Oceans Will Rise, o tema mais habitual por aqui, Snake Charming the Masses. A partir da uma, após o término de Viriato 25, há uma recuperação do álbum de família da semana passada, Pet Shop Boys Actually. Já falamos do álbum de família desta semana, entretanto em palco Radar, ao longo das noites e depois com um compacto na sexta-feira, a Loisa Parts, a Mobília também, Queens of the Stone Age. Alguns já na década nova do século novo e em plena Europa, Brixton Academy, à solta com o WhatsApp. Yeah. Queens of the Stone Age. Esta semana, ao longo da semana, no compacto de sexta, no Papo Radar 2005-2006, mas o diabo, os diabos à solta em plena Brixton Academy, Londres, num desses anos que indicámos. Radar 97.8. Para além da recuperação do álbum Família da semana passada, os Pet Shop Boys com o Axwell de 1987, perdoem-nos se houver erro, vai acontecer imediatamente após terminarmos esta edição de Viriado 25. Esta semana a Radar consegue dar um flick-flag e ir até 1967 e recuperar como álbum de família com Tiago Castro. Primeira passagem inteira a não perder. Vai ser curtinha, são temas tão curtos. A partir das 14 de quarta-feira, I Never Loved a Man Like I Love You, Aretha Franklin. Rita Franklin, I Never Loved a Man The Way I Love You, é o álbum de família com Tiago Castro. Esta semana na Radar, a primeira passagem inteira, não a perca, 14 horas de quarta-feira próxima. Estamos a aproximar-nos do Boomerang. Entretanto, entraram cena dentro.

tópico desta noite em Boomerang é para uma, para um selo, uma editora, se quiserem, cujo símbolo toda a gente conhece, se quiser, o dedo médio e o polegar, e chama-se Stax. Soul Power, uma compilação feita pela Mojo em homenagem a uma das maiores editoras de soul music, que lutou muito em tempos muito difíceis para manter a sua atividade. Soul Power arranca com Otis Redding e Booker T and the MGs. Da história do Soul na América, mas também uma boa parte da história da própria América, dado ser uma editora relacionada com o Soul Music, com muita população negra, e ter atravessado tempos muito difíceis desde a data da sua fundação, nos anos 50. São títulos de Soul Power, dedicatória a Stax, aproveitando o trabalho de recolha da Mojo. Otis Redding, Mr. Pitiful, Booker T and the MGs, Soul Club, 69, Staple Singers, imediatamente a seguir. A dedicatória é curta, ou o tempo é curto para a dedicatória. Soul Power da Stax volta amanhã para um segundo Boomerang. Noite dentro do radar, Viriato 25. Oh yeah, Stax. Comercial, Viriado 25, 23, 1 da manhã, de segunda a sexta, por aqui na Radar Noite Dentro. O Boomerang, primeira de duas dedicatórias à compilação Soul Powers da revista Mojo, dedicada à Stax. Ouvimos já Otis Redding, Booker T, MDMGs, The Staple Singers. Vamos chegar ainda com Rufus Thomas e não sabemos se mais um tema, depende do tempo. Mas a compilação é de 15 temas e, portanto, longa, longa merece segunda passagem na noite de amanhã. The Breakdown Part 1, Rufus Thomas. Sit down.

mm-hmm. or it's written for a rock and roll band. It makes no difference. It's the same people who would listen to the music. I have several orchestral albums, okay? Those are not purchased by people who go out and buy the Dvorak New World Symphony. They're bought by rock and roll consumers. A special type of rock and roll consumer. So in other words, by... Na ponta da língua esta semana, o CD oferta há muitos, muitos anos atrás da revista italiana Sonora, Frank Zappa Speaks, Serious Music Lecture, The Nephews of Invention. Inicial de Mestre Zappa sobre Serious Music, The Nephews of Invention, nesta compilação sonora de origem italiana, Damiano Politti, Alien Orifice, tema de Zappa, Bebo Baldan, Variation on a Basic Theme. Há outros assuntos do repertório Zappa que serão recuperados ao longo das edições da semana que vai decorrer à ponta da língua, sempre a partir das 10 para a 1, e acompanha-nos até praticamente ao final. desta semana em Na Ponta da Língua. Itinerare, Oltre il Suono, uma oferta da revista Sonora, uma oferta também de um grande ouvinte e amigo de outras moradas dos Sons de Noite, que nos permite recuperar estes sons esta semana por aqui. Zappa no início, depois várias contribuições dos Nephews of Invention. Amanhã continuamos. Noite feliz. Take care. Ah, e continuo com o Radar. Álbum de família, recuperação do tópico da semana passada. Imediatamente a seguir à 1 da manhã. Radar.